Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz AM. FM 77,9 MHz. Na internet, culturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Cenis Brigue, 378, Água Branca, São Paulo. Rádio Cultura Brasil, o nosso jeito de ouvir música. Na Rádio Cultura Brasil, viola, violeiros e companhia, com Aloysio Milani. Bom dia para você que é de viola, cantoria e muita companhia, amante das rodas de violeiros aí pelo interior do Brasil. Começando o nosso horário reservado para a música raiz brasileira aqui na Rádio Cultura Brasil. Eu sou Luiz Milani, estou com vocês até às 7 horas da manhã, com essa música que tem rasqueados, cururus, modas de viola, todos esses ritmos dessa grande diversidade da música brasileira. Começando nosso programa aqui com música instrumental, a viola caipira de Roberto Correia e a viola de gamba de Gustavo Frete, a Vaca Fera. Thank you. Na Rádio Cultura Brasil, viola instrumental, a gente ouviu Arnaldo Freitas com uma sequência de Aquarela Sertaneja e Eu, a Viola e Ela, que são clássicos de Tião Carreiro, e antes, Roberto Correia na viola caipira e Gustavo Frete na viola de gamba, Vaca Fera. Sei que o amor é fruta boa, vinga no tempo que há de vir. O meu desejo é ave que voa, buscando flor em seu jardim. Sei que o amor é fruta boa, vinga no tempo que há de vir. O meu desejo é ave que voa, buscando flor em seu jardim. Na terra roxa do bem querer, arei com fé cada palmo de chão. Reguei com água do meu olhar, pra fazer sementeira em seu coração. A vida tem seus dissabores, nunca foi fácil de ser feliz. A cada dia uma nova chance de se fazer sempre aprendiz. A cada dia uma nova chance de se fazer sempre aprendiz. Sei que o amor é fruta boa, vinga no tempo que há de vir. O meu desejo é ave que voa, buscando flor em seu jardim. Sei que o amor é fruta boa, vinga no tempo que há de vir. O meu desejo é ave que voa, buscando flor em seu jardim. Hoje eu te trago a minha viola e a luz no escuro breu. Na incerteza do meu destino, te dou esse canto que é todo seu. Que o sol quente de uma manhã seja prenúncio do fim da dor. E em noite clara o luar da serra, testemunha enfim nosso divino amor. E em noite clara o luar da serra, testemunha enfim nosso divino amor. Sei que o amor é fruta boa, vinga no tempo que há de vir. O meu desejo é ave que voa, buscando flor em seu jardim. Sei que o amor é fruta boa, vinga no tempo que há de vir. O meu desejo é ave que voa, buscando flor em seu jardim. Que maravilha, Chico! Salve, Luiz Caldas! Trocaram o verde do chão

por Deus canário cantar. E nós estamos cantando, sorrindo pra não chorar. Nesta gaiola de ouro, nós vivemos a cantar. Nossa rádio é uma gaiola, o estúdio é um alçapão, onde nós canta sereno, na mais fina educação, mostrando para os ouvintes o valor de dois irmãos. Dentro do carro de boi, Tonho Zé que é o patrão. Cigano, vai marão, o maiado vai. Nossas modas é um consolo, a viola é nosso amor. A nossa voz tão serena é como orvalho na flor. Pra nossa linda gaiola, muito já recomendou. Dos passarinhos entre a roseira florida, com amor e com carinho. Muitas vezes canta magoado o canário e passarinho. Na Rádio Cultura Brasil, duas músicas clássicas do nosso repertório. A gente teve Canário e Passarinho cantando Gaiola de Ouro, em homenagem ao rádio, dois radialistas que são, música do Canário e do Passarinho e de Ângelo Sanches, e antes, Zé Fortuna e Pitangueira com A Venda do Serafim, essa venda bem italiana, composição de Zé Fortuna. Thank you. numa assada lá por dentro do ranchão. Carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. A taipa toco de brás, lá na frente um panelão. O tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A choupana é de barrote, armação feita de pau. É um castelo do caipira, morada do capial. Mateiro desce da capoeira fechada. Gavião voa de fasto, preparando a emboscada. Onça ruge na montanha e o boi berra na invernada. Tem capivara criando lá no meio da porcada. A piaula tem de tudo, aqui não temos nada. A choupana é de barrote, armação feita de pau. É o castelo do caipira, morada do capial. Vem no carreiro e o capial tá na mira. É no baque da Laporte, a caça deita e revira. Adora uma caçada, mas não dispensa um catinho. Ele só anda descalço, marra calça com imbira. Ser doutor é muito fácil, difícil é ser caipira. Sertaneja, não me nego e faço gosto. Tá escrito no meu rosto, só não enxerga quem não quer. Eu sou aquele cheiro doce lá da mata, água limpa da cascata, cafezal. Modéstia à parte, sou o som daquela viola que um caboclo consola quando o acorde se faz. Eu sou do mato, sou caipira verdadeira, sou perfume de madeira, esse é o jeito meu. Eu sou a fera que esconde o filhotinho, ave que não sai do ninho, protegendo o que é seu. Eu sou a da terra, sou a flor da natureza. Eu sou vida, sou pureza, amor que não se desfaz. Se tenho as mãos calejadas, é do arado rasgando o chão. Se a minha pele é queimada, é o sol forte do sertão. Sou desse jeito e não mudo. Minha luta é com a terra, pra não faltar pão na mesa. Às vezes vou à cidade, mas nem sei falar direito, pois caipira de verdade assim morre desse jeito. Caipira. Na Rádio Cultura Brasil, ouvimos Chitãozinho e Xororó com a música Caipira, composição do Joel Marques e do Maracaí. Antes, Inesita Barroso com Caipira de Fato, composição do Adalto Santos. Tivemos também Ivan Lobo e Vitor César com a música Capial, do Caetano Erba e do Tião do Carro. E ainda tivemos o violeiro Bambico com uma sequência de músicas clássicas aí da música caipira, Boiadeiro Apaixonado, Moda da Mula Preta e Baião de Serra Grande. Vários compositores, entre Raul Torres, Fred Williams, Palmeira e Geraldo Costa. Cigarrinho de paia, pinga com cataia, viola de faia, aí é bom demais. Sou lá em Tietê, de Cateretê, pouso do divino, vou deste menino. Porque é bom demais, sou cigarrinho de paia, pinga com cataia, viola de faia, aí é bom demais. Sou lá em Tietê, vê Cateretê, poço do divino, ou deste menino. Pra amor de que você anda atrás dessas coisas, compadre? Porque é bom demais, sou mingau de mil verde, umas cambuquira, soca no pilão, paçoca do peão, e não é que é bom. Porque é bom demais, sou mingau de mil verde, umas cambuquira, soca no pilão, paçoca do peão, e não é que é bom. Isso é bom demais, sou. Isso é bom demais. Sou caipira na beira do mar, sou caiçara na beira do mar. Sou caipira na beira do mar, sou caiçara na beira do mar. No mato tem viola de pin, canta de passarinho pra gente pescar. Uma viola de cacheta fundando cataia pra gente bailar. Sou caipira na beira do mar, sou caiçara na beira do mar. Sou caipira na beira do mar, sou caiçara na beira do mar. No mato tem viola de pin, canta de passarinho pra gente pescar. Uma viola de cacheta fandango cataia pra gente bailar. E não é que é bom, sou, aí é bom demais. E não é que é bom, sou, aí é bom demais. Passarinho, diz pra onde ela voou. Foi-se embora, foi e nunca mais voltou. E eu morro de saudade, se a tarde felicidade custa mais que um galho de flor. Um galho de flor, um galho de flor. Cigarrinho de paia, pinga com cataia, viola de faia, aí é bom demais. Sou lá em Tietê, vê Cateretê, pouso do divino, vou deste menino. Porque é bom demais, sou. Porque é bom demais, sou. Isso é bom demais. Cigarrinho de paia, pinga com cataia, viola de faia, isso é bom demais.

cantiga, caprichoso coração. Como canário, carinjó, cocoriocó. Casa com selha, selva com cê, criando com passada construção. Começou com carambola, acabou com caça, cedilha, faça calça, caçarola. Cruza cobra com cachorro, chororó com chitanzim. Cabra cega com cavalo, cotovinha com chupim. Cruz, credo! Canta, meu, canta com cê, cê comigo, canta cá, com mato, canta calão, calão, calambiá. Canta, meu, canta com cê, cê comigo, canta cá, com mato, canta calão, calão, calambiá. Da ciranda, chula, chama, meca, tereté. Canto contigo, curralê, bururu. Como coco, carimbó, calanguçê. Canto contigo, curralê, bururu. Como coco, carimbó, calanguçê. Comanda cada cantiga, caprichoso coração. Como canário, carinjó, cocoriocó. Casa com selha, selva com cê, criando com passada construção. Como da cada cantiga, caprichoso coração. Como canário, carinjó, cocoriocó. Casa com selha, selva com cê, criando com passada construção. Como da cada cantiga, caprichoso coração. Como canário, carinjó, cocoriocó. Casa com selha, selva com cê, criando com passada construção. Colega, você correu? Corri. Você cansou? Cansei. Ouvimos Célia e Selma, Calangocê, uma composição da Célia da Selma e do Papete. E assim que a gente chega ao final de mais um programa Viola, Violeiros e Companhia, é a sua seleção musical de música regional aqui na Manhã da Rádio Cultura Brasil. Agradeço a sua audiência. Os trabalhos técnicos de gravação e montagem são de Carlos Lima, produção de Vitor Giovanni. Como eu sempre digo, vai e torna a voltar. Grande abraço. Apresentamos Viola, Violeiros e Companhia, com Aloísio Milani. Tema de abertura, Neymar Dias. Realização, Rádio Cultura Brasil. Emissora da Fundação Padre Anchieta.